24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor. Leandro Marques e Pega Fogo Boteco. E três noites bebendo uma mesa de bar, esperando por ela, feito um louco alucinado. Já estão me chamando de coitado, pobre homem. 24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor. 24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor. Já me embriaguei, vou beber mais, pra ela sentir dó de mim. Aí eu quero ver se você vai deixar o pai dos seus filhos morrer de tanto beber e se embriagar na mesa de um bar. Aí eu quero ver se você vai deixar o pai dos seus filhos morrer de tanto beber e se embriagar na mesa de um bar. 24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor. 24 horas na mesa de bar, dia e noite sem parar, querendo seu amor. 24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor. 24 horas na mesa de bar, bebendo dia e noite sem parar, querendo seu amor.